Torre Quilo Serra Lima está afastado 5.5 milhas, pode prosseguir na final, como número 2, está visual comprável. Sim, autorizado, final, Quilo Serra Lima, vá dando instrução estratégica. O Quilo Serra Lima informa que é pouso final. Quilo Serra Lima, pouso autorizado no 7, vento no 40 graus, 05 nós. Autorizado pouso final na cabeceira 17, Quilo Serra Lima. Rio 5974, solo aos 28, livre na Fox Taxi, autorizado via Alfa e Kilo, pátio 362 Lima. Fox, Alfa e Kilo, pátio 362 Lima, 5974 da Rio. Suporte localizador, autorizado em LSX. No 07, 2000, cancelada a redução em Kilo Azul, 4235, reporte estabilizado. Salvador, gol na 970, passaram 230 para 150 com a informação Serra Almanac. Gol 1970, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada bom médio 1. General na 017. 7, boa noite, hora para 050, com meio 17, gol na 970. Luciano Lima, solo aos 3-0, livrar à direita, estacionar a frequência livre. Boa noite. Boa noite, senhor. Está livrando a papá aqui. Bom trabalho. Chegar 62, 24, contato radar, desça para o nível de voo 060, chegada a bom médio 1. 060, bom médio 1, chegar 62, 24. 2, boa noite, voo no 246, informação que é. E para o controle. Oi, boa noite, é o Gol, o 246, informação Sierra. Gol no 246, boa noite, autorizado de chegada, bom que desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1097. Chegada bom que autorizado de descer até 4 mil pés, Gol no 246. Xana 6313, autorizado aeroporto de Guarulhos, minha Campos Luna 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista 1-0, primeira direita, subida, São Voro, transição Doclo, corrijo, São Voro, transição Motiva, o transponder Xana 5277, controle Salvador 120-18. Autorizado, São Voro, transição Motiva, transição 1-0, estava batendo nível 360 para Guarulhos, transponder 5277, controle 208-63. 1-3. Xana 6313 está correto, portão 2, chama pronto. Está pronto, não foi estacionamento, 6313. Diga só, não chama o táxi, Xana 6313. Estacionamento, 6313. Estou azul, 4235. 4235, complete, final ILS, chame a torre, 18, decimal, 95. Ok. Completando ILS, chamando a torre, 4235. Oi, azul, 4235, final, baixar travado. Autorizado, pista no 0, azul 4235, frente 1, 40 graus, 049. Autorizado, pouso 4235. 970, desça para 2000 pés, QNH 1097. 2000, 1097, gol 1970. Aeronáutica 63, 13, 146, a bordo, 4 horas até na Galeão. Sinal 63, 13, siga a via ainda, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 0, 17. Só confirmando, 143 a bordo. Segue via ainda, 617, 146. 146, sente. Já está aproximando a ponto de espera pronto, 3, 13. Mantém, cabeceira no 0, sinal 63, 13. Confirmado, mantém o ponto de espera? Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, certo. Ponto 235 do Solos 38, siga via Alfa Juliette, pole position. Alfa Juliette, pole position. 4235. Autorizado, linha A, ideia colar, pista no zero, Netuno 40 graus, 059. Ali meia, desça para 3.000 pés, QNH 1097. Gente, autorizado até 3.000 pés, o gol 1246, já está autorizado o procedimento? Guarde. Ok. Gol 1970, autorizado final ILS, XG, fonte estabilizada. Gente, autorizado o procedimento, reparar, estabilizar, gol 1970. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 4980, por gentileza, autorização Recife. Controle Salvador, Xaramé 3, 3. Xaramé 3, 3, contato radar, suba via saída São Voando para o nível 360. Via São Voando 360, se possível, pode voar, Leda? Pesado, voa Leda, Xaramé 3, 3. Leda da presente, 3, 3. Torre Boa, Azul 4980, autorização Recife. 7. 3.000 pés, 1097, Xaramé 224. Loda 10, saída Puga, transição Caju. Controle no 208, transição da 5406. 295. Luno 246, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, XG, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado em LS X-ray, reportará estabilizando o voo no 246. E 1208. Voo 970, vento 130 graus, 059, pouso autorizado, pistão 0. Pouso, voo 970. Voo 980, saída Pucra, transição Aracaju. Pucra, Aracaju, grato. Correto, sempre para o Chibé, que é também. Deixa lá. Salvador, voo 1888, boa noite. 88, contato radar, desça para 4 mil pés, via chegada bom, fiquei negando 0017. 4 mil, via chegada bom, é 1888. Utilizado no localizador, tenta instalar seu voo no 246. Voo 246, complete final ILS, chame a torre, reúno 8, decimal 95. 895, voo no 246. No chame 6224, desça para 2 mil pés. Autorizado ILS X-Ray, pistão na 0, reporte localizador. Para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, pistão na 0, reportar estabilizando o localizador, no chame 6224. Uma boa noite, eu vou no 246 na frente. Voo 1970, solo 45, e para a direita, siga via Alfa Juliette, remota 1-3, ponte principal. Gente, Alfa Juliette para remota 1-3, no ponte principal, agora 970. Nós, pouso autorizado, pista na zero. Gente, livre e pouso 1-0, vamos 246. Estabilizado no localizador, Oxenaiminha 224, Lenta Equipe, turno 0. Chama 224, complete aproximação, chame a torre 18.95. Completando a aproximação, chamar a torre 18.95, Oxenaiminha 224. Caramba, Torre Salvador, boa noite, Oxenaiminha 224, final pista 10. Para Oxenaiminha 224, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. 140 graus, 05 nós. Excelente, Oxenaiminha 224, continua a aproximação. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, do 12246. Destinado pouso autorizado, pista 0. Vem turno 40 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10, Xenemia 224. É 313, chame Recife 128.35, alterna 1251. 2835251, Xenemia 313. Escolhe Salvador. Boa noite, Sintonia 72, cruza 240 para a minha tela, para a informação auxiliar. 972, contato radar, desça para o nível 050, chegada Bonf, QNH10 na meia. Número 224, solo 51, chega a Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Oxenaiminha 224. Portão 4. Bono 888, desça para 2000 pés, QNH190, no meia. Reporte localizador, autorizado ILS-XR. 2016, reportará estabilizado, Bono 888. Bem, acionamento azul 4980, no 03. Aguarde o avianca parquear à sua esquerda, no 4, após estar autorizado para o chiveque acionamento azul 4980. Após o parqueamento do avianca no 4, autorizado para o chiveque acionar o azul 4980. Visual com o campo, gol 1888. 1888, complete final ILS, chame a torre, 1-8, decimal 95. 295 com a torre, agora o gol 1888, boa noite. Boa. 15972, desça para 2000 pés, QNH 10 no meia, reporte localizador. Para 2000 pés, 10 no meia, reportará no localizador 5972. Gente, o gol 1888 na final do X-ray. 190, estabilizado. Gol no 888, vento 130 graus, 5 nós, tudo autorizado, pista na zero. Livre, pouso, pista na zero, gol 1882. Azul 4980 para o táxi, com 102, 3 e 30, alternando São Gonçalo. Azul 4980, chame no ponto de espera pronto, ajuste 10 na minha. 16, chamar no ponto de espera pronto. Abraço do Salvador, boa noite, ônibus 5001, acidente na Alfa, possui nossa autorização para Guarulhos. O Azul 490, posso esperar, está pronto. O 490, por exemplo, Lima mantém, pista na zero. Lima mantém, 490. Na 888, sala 02, chega via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, voo na 888. Azul 4980, autorizado a decolar. Pista no 0, vento 130, grau 059. Azul 4980, iniciando na rua. Final, com a cabeça 4972, complete final LS, torre 18, decimal 95. Salvador, isso, 5972. 172, vento 190 graus, 62 de norte, pouso autorizado, pistão no zero. Delivery, pouso, pistão no zero, confirmando o vento? 120 com 62. 120 com 62, 4980, decolou 05, chamando 208, boa viagem. 308, Azul 4980, contato radar, suba via saída fuga para o nível 310. Via fuga para 310, Azul 2-1-1-1-3-4. Prossiga. Poderia, por gentileza, confirmar a saída prevista para Maceió? Tuca, transição Caju. Gente, grato, 2-1-1-3-4. Salvador, Rio 5972 e Verona Foxtrot. Solo 308, siga via Alfa e Kilo até o Pote 3, Rio 5972. Alfa Kilo, Pátio 3, Rio 5972. Salvador Azul 4959, informação Alfa, autorização Ilhéus. Azul 4959, que chegou? Afirmo, está ciente da Alfa, autorização Ilhéus. Autorizado, Azul 4959, nível 240 para Ilhéus, decola da pista 10, saída San Juan, transição Coral, controle 120.8. Responde 5415. É só confirmando, nível 140, correto? Perdão, nível 140. E a saída Coral apenas. Seria Coral Uno Bravo? Sim, ou Uno Bravo no Alfa, preferindo o Uno Alfa. Pode ser o Uno Bravo, então, que já está programado aqui, autorizado para ir ao nível 140. Se possível, então, a Coral Uno Bravo. Controle 208, 5415, transponder, o azul 4959. Azul 4959, correto, porém modifico o transponder para 0220 e chame para pushback esse momento. 0220, transponder e aportar a pronta, azul 4959. Azul 4980, passa nível de voo 180, chame o centro em 125.45, alterne 126.85. Azul 4980, vai chamar Salvador, boa noite, 2774 da Azul com Alfa. 60 Porto Seguro. 2774 Santo Paracota? Bia. Autorizado, Porto Seguro na 60. Decolou da pista 10, saída Coral no Bravo. Controle 120 decima 8, transporte 0221. No 60, autorizado, pista 10, Coral no Bravo, 0221, 289. 208, para o pushback acionamento. 208, chamará. Está no pátio 3. Salvador, Chile 6224, a gente tem informação Alfa, solicita autorização para Aracaju. Chega 224, pronto para a cota? Prossegui. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, saída Puca, Jamo, após Jamo direto. Controle 120, décima 8, transponda 0222. Puxanei 6224, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da pista 90, Puca, Jamo, depois direto, controle 120.8, transporte 0222. Correto, 6224, sempre para pushback que acionamento. Gente, obrigado. Vou esperar o 9973. Chega 9972. O 73 está no pátio de carga. 360 Confim, está ciente do ATIS. O senhor recebeu nossas duas chamadas anteriores, só para teste? Negativo. Ah, tá ok, obrigado. Estamos aguardando então a autorização. Obrigado. Confins 360, decola da pista 10, saída Sanvuno, Leda, transição ótima. Interceptone Fórmula 10. Após conforme rota. Controle 120.8, transponder 5422. 9973, da Sideral, está autorizado com fins. Nível 360, via rota do plano. Decola, pista 10, curva direita, saída Sanvo 1. 5422 é o transponder. 120.8 é a frequência do controle Salvador. Sideral 9973, está no pátio de carga. Correto, 9973, chama para o pushback, acionamento. Chamará. Oi. Salvador. Salvador, 459, pushback acionamento. 4959, autorizado, pushback acionamento, senhor táxi. Contra táxi, 4959. Salvador, boa noite, voo 723, informação alfa, descendo até 160. O Flash, chegada Bonf, quem negão no 096. 4000 Bonf, 1016, 723. Acionamento Xanar 6224. Salvador, boa noite. 5974 da Rio 340 para Guarulhos. Ciente da Alfa. Rio 5974, preparação, já vai chamar. Vai aguardar, 5974.